Atenção, ouvintes! Começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapoti e joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Alô, minha gente, estamos chegando a partir de agora para apresentar no seu rádio mais uma edição do programa MPB Brasil, o que há de melhor na música popular brasileira neste final de semana no seu rádio. Luiz Fernando tem o prazer imenso de ficar em sua companhia nos próximos 60 minutos. E por aqui nós vamos recordar grandes sucessos da música popular brasileira e músicas atuais também que vocês vão acompanhar com a gente. Vamos abrindo muito bem o nosso programa de hoje com um grande sucesso do passado, na voz do cantor Azimuth. Oh,

pra elevar a dor. O tempo do passado tá em outro tempo, lembrando de nós dois num instante que não para. Viver é um livro de esquecimento. Eu só quero lembrar de você até perder a memória. Oh, E nós fechamos muito bem a nossa primeira sequência do programa MPB Brasil com o inesquecível Dalto, Muito Estranho. E você ouviu, abrindo a nossa sequência, o Azimuth, Linha do Horizonte. É o grande sucesso da música popular brasileira desfilando aqui no MPB Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais música popular brasileira pra você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Já estamos de volta com o MPB Brasil. Nosso carinho, nosso abraço a você que nos acompanha em qualquer parte deste Brasil. Muito obrigado pelo carinho, pelo prazer da audiência. Trago agora para você matar a saudade o som de Tavito. Você está ouvindo MPB Brasil. Uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. Do muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar e eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm cantar as canções que a gente quer ouvir? E seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, eu vou falar no seu ouvido vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo voltar e os sonhos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm cantar as canções que a gente quer ouvir? Será com requinte, MPB Brasil.

estado tão só. Quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. Via em teu chat eu mando notícias minhas para o Pasquim. Beijos pra minha amada que tem saudades e pensa em mim. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. Come on. Fechamos muito bem o nosso MPB Brasil de hoje com o som de Paulo Diniz, Quero Voltar para a Bahia. E abriu nossa última sequência, o cantor Ednardo com a música Pavão Misterioso. Meus amigos, o MPB Brasil vai ficando por aqui. Agradecemos você pelo carinho, pela preferência. Na próxima semana tem muito mais MPB Brasil no seu rádio. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.